Shalom, shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Dagoberto Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos continuar a leitura do nosso livro, A Resolução de Todo Homem. Livro escrito por Kendrick Alco, leitura autorizada pela editora BV Books. Começamos a última parte do capítulo Decida Viver com Integridade. Então, se você vir um homem de integridade em sua velhice, você poderá ter certeza que ele fez de seu caráter uma prioridade ao longo dos anos. Ele foi cuidadoso com quem passou o tempo e com seus colegas de trabalho na empresa. Ele preservou o seu comportamento para com outras mulheres e não se expôs a situações constrangedoras. Ele se recusou a burlar suas finanças ao longo de anos e provavelmente deixou algumas pessoas irritadas por isso. Mas você não pode deixar de respeitá-lo agora. Não há pretexto ou fachada, ele só diz o que acha certo. E tanto o seu nome quanto a sua palavra valem ouro. Ele buscou ser um cumpridor da palavra e não apenas um ouvinte, Tiago 1:22. A palavra de Deus prospera nele por causa da sua honestidade e bom coração, Lucas 8:15. Ele andou com Deus e abriu sua vida para uma expressão completa, trabalhando duro para acabar com a desonestidade e substituí-la por sinceridade. A palavra sincera, a propósito, significa sincera. Antigos escultores e fabricantes de cerâmica escondiam imperfeições em seu trabalho, derramando cera nas rachaduras das suas mercadorias avariadas, e em seguida repintavam as manchas. Depois que o produto era vendido, exposto ao calor, a cera derretia e a parte com defeito aparecia, mas o artesão de produtos bons e sem rachaduras colocavam no fundo de seus produtos a palavra sincera para mostrar que seu trabalho tinha sido feito sem cera. Ele tinha sido real, sólido e verdadeiro. Eles tinham integridade. Nós também só podemos esconder o nosso pecado e decepção por certo tempo. O calor da palavra de Deus e as tentações e provações da vida irão revelar com o tempo se somos verdadeiramente sinceros diante de Deus ou não. O Salmo 15 pontua as áreas nas quais podemos testar nossas vidas em relação a de um homem de integridade. Nossos relacionamentos, ele não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Nem ocupa o ópio contra o seu próximo, Salmo 15, versículo 3. Em vez de traição, fofocas ou mentiras sobre a integridade dos outros, a integridade nos faz querer incentivar as pessoas e tratá-las com respeito. Nossos valores, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem o Senhor, Salmos 15, versículo 4. Integridade coloca o caráter acima da riqueza, popularidade ou da posição social. Ela nos leva a desprezar o engano em nossas próprias vidas, bem como em outros, e nos faz honrar aqueles que estão andando com Deus. Nossos compromissos. Aquele que jura com dano seu e contudo não mudança, Salmo 15, 4. Isso significa fazermos promessas sábias, cuidadosas, e depois cumpri-las, mesmo quando elas são difíceis. Pagamos as nossas dívidas e mantemos nossos votos matrimoniais. Melhor é que não votes do que votares se não cumprires. Não consistas que a tua boca faça pecar a tua carne. Eclesiastes 5, versículos 5 e 6. Nosso preço. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra inocentes. Salmos 15, versículo 5. Um homem de integridade não pode ser comprado. Ele não permitirá que o dinheiro o corrompa. Ele não deixará de pagar seus empregados ou mentirá sobre os seus impostos. Ele não rouba a Deus em sua oferta, e o dinheiro não tem poder sobre ele, pois ele se mantém em integridade. Quando Deus olhou para a vida de Jó, ele poderia ter dito honestamente: ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Jó 1, versículo 8. Mesmo quando Jó perdeu tudo, mesmo quando sua mulher lhe disse: ainda reteis a tua sinceridade, amaldiçoa Deus e morre. Jó 2, versículo 9. Ele continuou honrando a Deus em meio a intenso sofrimento, dor, depressão, e heroicamente disse: enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus nas minhas narinas, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano até que eu expire. Nunca apartarei de mim a minha integridade. Jó 27, versículos 3, 4 e 5. O que aconteceria se nós, como homens, nos determinássemos a caminhar em integridade total, bem como Jó? O que aconteceria se os fiéis em Jesus Cristo se tornassem conhecidos por sua honestidade, ao invés de serem conhecidos por hipocrisia? O que precisa acontecer em sua vida para que isso ocorra? Que mudanças e compromissos você precisa estabelecer? Há muito em jogo para não levarmos a sério a integridade. É por essa razão que esse capítulo termina desafiando você a ver prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5, versículos 15 e 16. Determine-se a aprender com os seus erros e se arrepender dos seus pecados e a caminhar em integridade diante de Deus. E nós terminamos esse capítulo com um desafio de coragem. Escreva uma lista dos 5 principais pecados que te mantém confuso e comece a orar para que Deus lhe dê a graça de se arrepender completamente de cada um. Verso para memorizar: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim aos tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3, versículo 19. Hoje eu deixo esse áudio para a meditação de todos. Um forte abraço a todos e até amanhã, se Deus permitir. Eu os abençoo.